Tudo é falso e sem culpa nos mentir.

faz de novo acreditar que o meu amor tem paz. Masturbação mental, triplos sentidos a cair em cima da tua cabeça e o caraças. Valete, canal 115. Yeah, Lince, não ponhas mais cenas no beat. deixa assim a cena bem simples. Isto é tipo prova oral de MC, estás a ver? Bom, petarola e rimas. M, grava aí! Horizontal! Eu reinvento o liricismo e desenvolvo cientificamente. Palavras são balas, eu sou brutalmente eloquente. Humanos querem saber se eu sou amarelo, branco ou escuro. Eu sou verde, porque eu sou o que cuspo. Sem canetas eu anoto as minhas epopeias. Escrevo com sangue azul que corre nas minhas veias. Pronto para qualquer coisa ao lado dos que passam fome. Sou guerra valete, não evita como o Perón. Politicamente focado nos meus objetivos. Na extrema esquerda eu ataco a direita, lyrical Drulovich. Nas magazines não me vejo, não tenho rap fashion. Mas sou daqueles com mais skills nesta hip hop nation. Acabaram, mas a gente continua. Props a Bomba Jack e ao João Aguiar pelas iniciativas. Ainda há mais história a escrever. Nas magazines não me vejo, não tenho rap fashion. Mas sou daqueles com mais skills nesta hip hop nation. Esse mainstream não me fraqueja. Eu sou emissor universal, por isso fuck majors. Não tenho platina, por isso dizem que Eu não ando, eu underground. Nah, mano, isto não é um interlúdio, nah. Isto é o regresso do hip hop às origens. Quando o MC era o elemento principal de uma música de rap. Agora beats andam a brilhar mais do que vocês. Vocês sem beats parecem araras. Tu comparas o incomparável, longalas se não tens bagagem. Quando cospes 16 barras, eu abro 16 barragens. É irracional equiparar-me a esses intrusos. Isto é elevação mental, bro, vocês são avestruzes. O que recites não decifras, porque são barras de culto. Vocês são kinder, MCs, só fazem barras para putos. Eu trago poesia crua para me chamarem de brusco. Na minha casa ninguém pia o Carlos Cruz, esses putos. Diz outro rapper favorito, que isto aqui é complexo. Que ele ainda está a 115 punchlines do Valete. Esses MCs, duas estrofes, não me assustam. São como pênis, cospem uma vez e murcham. São os mesmos que se exibem, é só blá blá. E largam sempre o microfone a hora HH. Valete é o empreiteiro de obras-primas. Faço uma esturbação mental, mas tu é que desporras com estas linhas. Não compare isto aqui à cena dos vossos rappers favoritos. Os rappers favoritos são podres como o caralho. Um dia desses apanhei na rua um desses rappers que vocês idolatram. Eu disse: aí, ô mano, chega aí, vais aí fazer uma battle. E ele respondeu: ah, que Valete, agora não dá, meu. Tem que ver morangos com açúcar, meu. Banana, man. Show dos rappers do caralho. Não ter já mais nada para dizer a continuar a escrever é um crime, porque não tem o direito de continuar a escrever se não tem nada para dizer. Hoje em dia são como a pornografia. Nem todos dão tusa, porque há uma oferta em demasia. Ofensa à filosofia da nossa imensa minoria. Amputo, plagia, fotocopia, pirataria. E o mira faria quem tira a magia original. Aí eu refleto e repete comigo, eu agi mal. Só tu sabes o que usaste. E quando o poço tiver gasto, o topo vai caindo. E não és bem-vindo como um padrasto. É aí que eu me afasto, volto para baixo com paraquedas. Não te curto como um paiador, não curto moedas. Boy, eu não preciso de regressos com sucessos. Eu faço poesia, a maioria faz velho. Esquece os outros, mete os pontos nos is, mete os contos no lixo, só sons bons no disco, ouvis? Consistência, integridade, longevidade na essência, tens de ter paciência. Os na bicha, preenchi a ficha, ganhei uma t-shirt quando ouvi chamar um bicho chamado artista. À primeira vista era fixe ter a profissão, sou vocalista, dou a lista dos que pensam que são. É relativo todo o título, toda a afirmação, sou criativo e digo-lo com toda a estimação. Dicção é importante, mas a tua é ficção, como DJs que eu vejo nos pratos. Mano, micção, sem convicção. Sinto-me à frente, gente tem como influência uma só referência, uma só canção. São imitação da escrita que limita a direção. Solicitação evitam, necessitam correção. Dizem que é hip hop, mas não dizem nada. Vêm com poesia, mas é só fechado. O português não está cansado, eles vêm com o inglês. Eu pratico, praticando a nossa língua outra vez. Seja hip hop, seja rock, são poetas de cara ó. Dá um flop, se não faz flop, faz poetas de cara ó. No teu bloco, no teu slop, que é poetas de cara ó. Poetas de cara ó, são poetas de cara ó.

viver. Estar agora aqui e tu estás também. Tu estás aqui e eu estar contigo. É sentir o corpo nos teus braços e o teu peito contra o meu. São horas de prazer que não nos escondem nada. Vejo agora o brilho dos teus olhos e consigo entender. Cidadela de um navio. novos dias. Devolve-me à lembrança o Alentejo. Havia um perseguido na ilha, plantado por um vizinho de Admira. Essa é a rádio que só toca sucesso. Digo

2 da Antena Web. Quem eu nunca vi. satisfação. Não consigo compreender sempre esta sensação que estou a perder. Tenho pressa de sair, quero sentir ao chegar vontade de partir para outro lugar. Vou continuar a procurar a minha forma, o meu lugar, porque até que eu só estou bem aonde não estou, porque eu só quero ir aonde não vou, porque eu só estou. Sobe, sobe, balão, sobe. Sobe, sobe, balão, sobe.